Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora pela Mutante Rádio o episódio de número 122, é isso daí. E o primeiro episódio do mês de dezembro, começamos o último mês do ano. O mês que é muito complicado, porque aquele mês que a galera quer inventar de... Que a gente fique se socializando. E é, então é Natal, e a música da Simone, que é, então é Natal. Festinhas, amigo secreto, confraternização com gente chata. É uma época difícil, um mês complicado, mas que passe, fiquem tranquilos. Esse mês também passa, assim como todos os outros passaram, e este também irá passar. Mas é isso daí, estamos aqui com Três Notas, música, política e futebol aqui pela Mutante. E entramos então no último mês do ano de 2024. E claro, que tem muita coisa interessante pra tocar aqui hoje. Muita banda legal, mas legal pra cacete mesmo, cara. Só coisa filé. Hoje o episódio 122 está recheado. Tem novidades, tem algumas músicas já um pouco mais antigas, tem lembranças. Mas vamos falar aqui sobre vários assuntos, então, durante o Três Notas aqui pela Mutante. Para começar muito bem o episódio de número 122, já vamos começar então com a banda aqui do interior do estado de São Paulo, que é a banda Escrota, com a música Não Entre em Pânico. Na sequência, vamos ouvir a banda Chuva Negra com o meu FDP favorito. E fechamos muito bem o primeiro bloco musical com Chão de Taco, com a música Adiante. Então é isso, três sons, três bandas distintas, totalmente diferentes uma da outra, mas são bandas muito legais dentro das suas propostas, por isso que nós rolamos aqui no Três Notas, porque o Três Notas é assim, nós peneiramos, nós recebemos muito material e a gente dá aquela peneirada, que é, a gente vê que encaixa a proposta do programa, nós tocamos, mas se não tocamos a sua banda, é porque talvez faltou alguma coisa ali que não bateu para nós, não vamos falar nada sobre ela, mas também não vamos tocar aqui no programa, quem sabe uma outra música. Continue mandando, quer entrar em contato conosco, zinecanibal@hotmail.com, zinecanibal@hotmail.com, esse é o e-mail. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Dinossauro Banguela, você procura lá o Dinossauro Banguela no Instagram, e tem a página no Facebook, pouca gente usa, mas a página é Canibal Vegetariano. Mas hoje a galera usa muito o Instagram. Então vai no Instagram Dinossauro Banguela ou então no e-mail zinecanibal@hotmail.com. Envie seu material, daremos uma conferida. Se ele for legal, nós vamos tocar aqui com toda certeza. E essas três bandas são muito boas, por isso que nós vamos rolar então esse primeiro bloco. Escrota, Chuva Negra, Chão de Taco. Daqui a pouco eu volto. Sempre assim. É isso, pessoal, de volta, Três Notas, música, política e futebol, aqui pela Mutante Rádio, hoje com o episódio de número 122. Acabamos de ouvir aí três sons sensacionais. Ouvimos, por último, Chão de Taco com a música Adiante, um som bem interessante dessa banda. Antes, o Chuva Negra com o meu FDP favorito, começamos muito bem com o Escrota, Não Entre em Pânico. E por falar em bandas sensacionais, gente, já está aí disponível o novo número, a nova edição, a edição de número 52 da revista Raruzini, do meu camarada Germán Martínez, lá de Atibaia. Edição número 52, que tem na capa a banda Ludovic. Meu, uma banda sensacional que nós vamos tocar um som deles aqui nesse episódio. Aguardem. Boas sementes, bons frutos e, além de tudo, tem... Está falando sobre o Massari Fest, sobre o show do Gorilla Biscuit, tá falando sobre Lúcifer, do The Hives, do Super Sucks, meu, tá uma edição sensacional. Tá assim, ó, algo realmente muito legal. Essa edição tá muito bacana. E claro, tem lá o meu texto, a palavra do canibal. Então, assim, tá bem interessante a edição número 52. Então tem o Ludovic, vai ter assim um monte de banda legal. Tem o Freak Food, que é assim... Tá aqui também, quer ver o que mais que tem aqui de interessante? Vamos dar entrevista com o Death to Lovers, é isso aí. Nós vamos tocar todas essas bandas que saem aqui na Raruzini, e a gente toca a maioria delas. Retinoises também tá aqui. Então, assim, tem muita coisa legal para você acompanhar nessa. Pô, essa banda eu achei muito massa, que é Obsolation. Tocar um som deles aqui no próximo episódio. Que eu achei essa banda bem interessante, a entrevista tá bem legal deles aqui nessa edição 52 da revista Raruzini. Então, assim, tem o Giant Love também, que é uma banda bem legal, que vamos tocar em breve. Então, assim, tem muita coisa legal pra gente tocar. Afinal de contas, o Três Notas é para isso, é para tocar música, para falarmos de política e também de futebol. E claro, futebol sempre fora das quatro linhas. Houve alguma coisa interessante nesses últimos dias sobre futebol? Não houve. Então, Nesse episódio, necessariamente, não vamos falar sobre nada assim que... Ah, não, aconteceu. Aconteceu sim. Inclusive, isso é uma matéria muito legal. Eu não sei se vocês seguem essa galera, que é a galera do Peleja, meu. Eles têm uma página no Instagram, não sei se eles têm site, eu nunca vi. Mas assim... Eles têm site sim, tô procurando aqui, eles têm, ó, beleza. Futebol que ninguém fala, mas que todo mundo... E assim, o Peleja, ele fala sobre essa questão do futebol muito além. Fala das quatro linhas, mas também desse futebol fora das quatro linhas. E essa semana eles trouxeram um texto, uma reportagem muito interessante sobre a questão das torcidas organizadas, já que teve rodada da Liga dos Campeões da Europa nessa semana que passou, e a UEFA, que é a organizadora do evento, a União Europeia de Futebol, ela proíbe manifestações políticas assim, no estádio. E aí o que aconteceu? Uma torcida da Roma foi jogar, e como está tendo ainda aquela confusão, aquele massacre que o sionismo israelense tem feito em cima do povo palestino, lá na faixa de Gaza, a torcida da Roma pegou, e como não pode mostrar a bandeira palestina no estádio, porque elas são apreendidas e o torcedor é multado, os torcedores da Roma fizeram a bandeira da Palestina, mas não com as cores originais, fizeram com as cores da Roma. Então eles foram, e na hora de um determinado momento do jogo, eles mostraram as bandeiras da Palestina, só que com as cores da Roma. Aí não tem como a UEFA pegar. E mesmo assim eles mandam a sua mensagem de apoio ao povo palestino. Algo realmente muito legal. E se você não acompanha o Peleja, eu acompanho o Peleja pelo Instagram. E sempre tem, assim, reportagens muito interessantes. E que eles buscam mostrar esse outro lado, esse lado também fora das quatro linhas. Porque como eu falei, eles falam nas quatro linhas, mas eles procuram ir além. Então é um trabalho muito interessante, que vale muito a pena. E essa é a reportagem sobre a manifestação nos estádios de futebol pró-Palestina, mas sem poder mostrar a bandeira da Palestina por causa de sanções que a UEFA impõe, eles colocam então as cores do clube, e a torcida da Roma fez algo que foi simplesmente sensacional. Fizeram uma baita manifestação e ficou muito, muito, muito legal esse manifesto da Roma, dos torcedores da Roma em prol da Palestina. Então, para aqueles que insistem que o futebol... Ah, futebol alienante. Não, gente. Futebol, alguns se alienam. O futebol, como pode se alienar com qualquer outra coisa? Mas o futebol tem um caráter político, ele tem uma pegada política muito forte. Apesar de que muita gente insiste em dizer que não se deve misturar política e futebol. Sendo que tudo é política na nossa vida. Não é política partidária necessariamente, mas tudo é política, tudo é posição. Tudo é uma questão de maneiras de ver e de sentir o mundo. Então a torcida da Roma está de parabéns com esse manifesto que fizeram no jogo contra o Tottenham durante a semana que passou pela Liga dos Campeões da Europa. Uma ideia muito legal da torcida da Roma em transformar então a bandeira da Palestina com as cores da Roma para não serem punidos e mesmo assim mostrar o apoio ao povo palestino contra o massacre que o sionismo israelense tem feito contra o povo palestino. Bom, pessoal, vamos então com mais sons aqui? Vamos com mais três músicas então. Agora eu vou começar com uma banda argentina que eu gosto demais, que se chama Dos Minutos. É uma banda que eu acho sensacional. E eles estão dando um rolê pelo México, e eles têm divulgado esse rolê nas suas redes sociais, pelo Instagram principalmente. E tá muito legal, é uma banda muito legal, que tá dando um rolê muito legal. Os mexicanos curtem muito punk rock, eles estão mostrando isso. Está demais esses shows de 12 minutos lá pelas bandas mexicanas. Então vamos começar com eles, o nosso segundo bloco musical, com a música Ya No Sos Igual. E depois vamos ouvir o Cigano Blue, banda que é sensacional, que era uma banda lá de Guarulhos, com a música Refugiado. Essa letra é sensacional, sensacional. Coelho Cole fez essa letra. Uma letraça, que letra fantástica, que fala dessa questão do refugiado. são os venezuelanos que vêm para o Brasil, peruanos, bolivianos que vêm para o Brasil. Fala também dessa questão dessa massa que se move ali na região da Síria, agora os palestinos que tentam fugir. Nós temos também outros conflitos no Líbano, Israel também bombardeia o Líbano. Então, assim, há muitos refugiados pelo mundo afora, e o Cigano Blues fez uma letra que trata disso, dessa questão dos refugiados. E para finalizar aqui o segundo bloco musical, vou tocar Flicts, porque tem tudo a ver. Uma música que se chama Despedido, uma música que é muito legal, um punk rock muito massa. Flicts é uma das bandas mais legais que nós temos aqui no Brasil, e eles fazem um som muito massa, e a letra é uma letra dura, uma letra triste, mas que infelizmente faz parte. Muita gente é despedida diariamente dos seus trabalhos, apesar que nós tivemos na última semana de novembro o anúncio que o Brasil atingiu a sua menor taxa de desemprego nos últimos 12 anos. Algo positivo. Claro que a gente precisa ser muito melhor remunerado, mas já é um alento, vamos assim dizer. O desemprego tem caído e isso ajuda as pessoas que mais precisam, com toda certeza, a buscarem uma dignidade melhor. Claro que não é o ideal, óbvio, mas é uma melhora que faz a gente... Quando a gente começa a melhorar a situação, a gente pode pensar em outras. Então, vamos agora bater na escala 6x1 e tudo mais. E já tem fábricas aí em greve por causa da escala 6x1. No próximo episódio nós vamos falar mais sobre isso daí. Então vamos lá. Três sons. 12 minutos, Chano Sosiguar, Cigano Blues, Refugiado, Flicts, Despedido, e daqui a pouco eu tô de volta.

Então é isso, pessoal. De volta, Três Notas, música, política e futebol, aqui pela Mutante Rádio. Estamos hoje com o nosso episódio de número 122, o primeiro do mês de dezembro. É isso daí. Então, gente, vamos lá. Acabamos de ouvir mais três sons maravilhosos. Ouvimos por último Flicts com a música Despedido, antes o Cigano Blue com Refugiado, e começamos muito bem o segundo bloco musical com os Argentinos do 12 Minutos com Chano Soziguar. E agora vamos para mais sons, mas antes, claro que nós vamos falar sobre a investigação da Polícia Federal, o inquérito que pode ser aberto ou não. Já tem indiciado, são 37, entre eles o ex-presidente, o líder do desgoverno que passou pelo Brasil entre 2019 e 2022, que foi uma tragédia. O governo que é responsável, no mínimo, pela morte de 500 mil pessoas durante a pandemia da Covid-19, que assolou o país entre 2020 e 2022. Claro que ainda tem um caso ou outro de Covid, mas como houve uma vacinação e nós tomamos várias doses, hoje nós estamos muito mais protegidos em relação à Covid. Tem um caso ou outro, mas nada que seja preocupante, como foi a época de 4 anos, vamos assim dizer. E então esse tal de Jair Bolsonaro está indiciado. O que nós esperamos é que no começo do ano o Procurador-Geral da República ele faça a denúncia, presente a denúncia, para que todos esses 37 sejam julgados, entre eles muitos militares da ativa, inclusive. Então eles planejaram um golpe, eles planejaram a morte do presidente eleito Lula em 2022, do vice-geraldo Alckmin e do presidente da STF Alexandre de Moraes, uma situação muito trágica. Então o Brasil precisa acertar as contas com o seu passado. O Brasil deveria ter feito como outros países fizeram. Vamos pegar aqui o exemplo da Argentina. A Argentina teve uma ditadura de 1976 a 1983, 1984, por ali. Uma ditadura violentíssima, mas violentíssima. Inclusive, a casa do Henrique Dussel, um professor de filosofia, um dos grandes nomes da filosofia argentina, o Henrique Dussel, que escreveu uma grande obra que se chama Filosofia da Libertação, que era muito próxima à ideia da teologia da libertação. Tem a filosofia e tem a teologia. Claro, a filosofia é uma coisa, a teologia é outra. Elas são próximas, mas são distintas. E ele escreveu esse trabalho que é sensacional, essa obra dele, Filosofia da Libertação, um baita livro. E ele contestava, era um contestador, tanto que um dia ele estava voltando para casa, saindo da faculdade, e explodiram a casa do cara. Os militares simplesmente explodiram a casa do cara. Então, é por aí que a gente vê. Aí tem gente que nos critica assim: ah, mas vocês defendem o governo e tal, governo AB. Gente, não é questão de defender, nós não defendemos, nós somos contra a ditadura. Se tem gente que nós temos que entender o seguinte: não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, acho que todo mundo é igual. Por mais críticas que nós temos, e nós fazemos muitas críticas aqui ao governo Lula, que tem que ser criticado sim, e há motivos para críticas, não dá para comparar ele com o Bolsonaro, gente, é impossível. O Bolsonaro é um cara que defendia a morte de 30 mil pessoas. O Bolsonaro é um cara que nunca trabalhou na vida. É um cara que chegou ao governo e ficou zombando de pessoas doentes em relação à Covid, um cara que se negou a comprar vacina, é um cara que foi contra o distanciamento social quando a gente precisou fazer o distanciamento para não espalhar a doença. O Bolsonaro, ele tem nas suas mãos o sangue de 500 mil pessoas, no mínimo. Foram 700 mil mortes. 500 mil você pode pôr na conta dele, pelo todo o negacionismo que ele pregou o tempo todo enquanto ele era presidente. Então não dá para equivaler. E ali nós somos contra isso daí. Nós somos contra o autoritarismo. Nós queremos a liberdade de fazer o programa. Porque se nós vivêssemos hoje uma ditadura, provavelmente não poderia estar mais aqui na Mutante e fazendo esse programa que fazemos aqui com críticas e falar disso, do governo, falar sobre a questão do futebol, falar o que quer que seja. E nós fazemos muitas críticas ao governo. E há muitas críticas serem feitas, mas não dá para equivaler. Comparar ele com o Bolsonaro, gente, desculpa, mas aí é uma inocência ou um analfabetismo político. Nós temos que entender que há diferenças gritantes entre esquerda e direita. Basta pegar agora o projeto que quer acabar com a escala 6x1 e ver quem defende a manutenção da escala 6x1 e ver quem é contra. É simples, não dá para equivaler colocar todo mundo no mesmo balaio. Nós temos que entender, a generalização do assunto é burrice. Não dá para generalizar. Tudo tem as suas diferenças em todos os setores. Em todos os setores. Não há ninguém igual a ninguém. Então nós temos que sempre tomar muito cuidado com generalizações. O senso comum, ele é muito perigoso. E é banal demais. E acaba ali, aliena as pessoas. E aí elas acham tudo igual, blá, blá, blá. E a gente teve 4 anos desse desgoverno de Bolsonaro, que agora está indiciado. E torcemos para que ele seja denunciado, julgado, tenha o seu direito de defesa. Vai dar muito trabalho para a advogada, porque as provas que a Polícia Federal levantou são muito fortes. Vai dar muito trabalho para o advogado e vamos torcer para que ele seja condenado pelos crimes que ele tentou cometer. A gente fala, ah, mas ele não cometeu o crime. Então, se ele tivesse cometido o crime de ter dado golpe, ele jamais seria investigado por isso, porque ele seria o ditador ou um grupo próximo a ele. Jamais iriam julgar, como foi na ditadura de 64. Então, quando eu falo em comparação com a Argentina, é por isso. Porque como a Argentina, então, teve uma ditadura de 76 a 83, 84, quando termina a ditadura, a Argentina, ela vai e julga os que fizeram parte do golpe, julga os seus ditadores. Tanto que há 3 pessoas que foram condenadas à prisão perpétua na Argentina por causa da ditadura. Então, a Argentina resolveu essa questão do golpe. Você não ouve falar, a Argentina, apesar de ter aquele Milei, que é um absurdo, que é isso, que é aquilo, mas você não ouve falar que a Argentina tem ameaça de golpe do exército, porque a Argentina foi no cerne da questão, foi lá e resolveu o problema, condenou as pessoas. O Brasil não, o Brasil anistiou todo mundo e achou que na base do diálogo nós resolveríamos, enquanto nós sabemos que dentro da ala das Forças Armadas há os legalistas, e há também os golpistas. E a ala golpista é sempre forte e sempre flerta com o fascismo, não adianta. O Bertolt Brecht já dizia, a cadela do fascismo está sempre no cio. Então essa ala golpista está sempre querendo dar um golpe, porque nós não acertamos as contas com o nosso passado da ditadura de 64. Quem sabe agora nós temos uma grande chance, quem sabe agora a gente resolve e enterra de uma vez essa ameaça de qualquer momento ter golpe, de militar vir e falar que eles são poder moderador. Gente, militar, lugar de milico, como diz o Eduardo Bueno, o Peninha, é na caserna. Lugar de milico é na caserna. É isso. E outra, o Brasil precisa ter uma discussão muito séria sobre a questão de Forças Armadas, mas isso é um assunto para um outro dia. Ok? Então, gente, não dá para generalizar e equivaler e colocar todo mundo no mesmo balaio. É preciso saber distinguir as situações, porque uma coisa é uma coisa, como dizia o grande filósofo Vanderlei Luxemburgo, outra coisa é outra coisa. Não dá para comparar, por mais críticas, como falei, tenhamos ao governo Lula, não dá para comparar com o desgoverno que foi feito pelo Bolsonaro. É um absurdo. Que ele seja preso, condenado e nunca mais volte à vida. É isso. E agora vamos aqui para o nosso terceiro bloco musical. Vamos então ouvir o Ludovic. Ludovic com a música Boas Sementes, Bons Frutos, inclusive o título da capa da revista Haruzine, edição número 52, que acabou de sair do forno. Se você ainda não tem, procure. Entre em contato com o Germán Martins aí pelas redes sociais e peça o seu número, caso você ainda não tenha. Depois vamos ouvir uma banda muito legal, eu achei muito legal, gente. É, eu vi essa banda no perfil do Juninho, o baixista do Ratos. Ele foi num rolê e outro dia ele filmou e botou uns shows assim que ele tinha visto, uma banda que chama Pata Sola. Gente, que banda foda, achei muito legal. Tanto que eu já peguei uma gravação ao vivo e vou rolar aqui para vocês sentirem o poder dessa banda, achei muito massa. Pata Sola com a música La Sangre. E fechamos muito bem o terceiro bloco musical com a banda Ponto 50, com a música A História das Nossas Vidas. Então é isso, daqui a pouco eu volto. isso aí, pessoal. Três Notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Estamos aqui com mais um episódio hoje de número 122. E acabamos de ouvir aí a banda Ponte 50 com a música A História das Nossas Vidas. Antes, a Pata Sola com La Sangre. E começamos muito bem com o Ludovic. Boas sementes, bons frutos. Pessoal, e é isso. Chegamos ao final então do episódio de número 122 do Três Notas aqui pela Mutante Rádio, música, política e futebol. E claro, antes eu vou me despedir, mas vou deixar para vocês três sons aí, para vocês acompanharem, três sons muito legais. Ah, e vale sempre lembrar, Três Notas, semanalmente aqui pela Mutante Rádio. Se você tem banda e quer enviar seu material para a gente dar uma ouvida, zinecanibal@hotmail.com. Agora vamos ter tempo de nos dedicarmos. As férias vão começar em breve, então vamos ter tempo para dedicar, mais tempo para dedicar à audição. Então mande seu material para o zinecanibal@hotmail.com ou entre em contato conosco pelo Instagram do Dinossauro Banguela. Então é isso daí, pessoal. Valeu, a força e um grande abraço a todos. E deixo vocês com três sons. Deixo vocês com a banda Resistência Terminal, com a música Redenção. Vou deixar também vocês com Velho de Câncer, com a música O Fim. E encerramos muito bem com a banda Terceira Guerra, A Dor Ensina. É isso, pessoal. Valeu, um grande abraço e até! Yeah. outro dia. Há universo sobre nós. E o fim. E o fim. E um pedaço de bem. Já não existe mais. Hey, friends! Agora e sempre viver.